Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Café com Cinema, um podcast do Cine Drive Out em parceria com o blog Razão de Aspecto. Eu sou o Arthur e comigo aqui meu amigo Chá. Ho, ho, ho, Feliz Natal. Não sei se vocês estão vendo, mas tem um gorro de Papai Noel na cabeça do... Fica a dica, quem quiser doar um gorro aí pro ano que vem. Olha aí, pô, a produção aqui tá escassa, galera. Bom, aqui a gente fala sobre as notícias de Hollywood, bilheteria nacional, os filmes que a gente assistiu e muita coisa mais, não? Só coisa boa. É. Bom, hoje não, né? Hoje não, pois é, hoje é um episódio especial, né? Mas enfim, o que eu queria falar antes da gente começar é o seguinte: não teremos o quadro do Quem Tem Razão hoje, porque o pessoal do blog Razão de Aspecto já tirou as férias aí, tá todo mundo viajando, então eles não conseguiram gravar pra gente. Mas, né, ano que vem a gente volta aí com Fica tudo. Pra próxima. Razão. Então, feliz Natal aí, o pessoal do Razão de Aspecto, feliz ano novo também e até ano que vem. Chazão! Último episódio a gente pediu pra ninguém mandar um e-mail pra gente. É verdade. É, então vou pedir de novo pra vocês que estão nos ouvindo, mandem um e-mail pra gente pra cinedriveout@gmail.com falando o que você quiser que a gente lê seu e-mail aqui antes do episódio, que é o caso do único e-mail que a gente recebeu. Aê! Valeu, valeu. Diogo Lisita, cara. Diogão que estudou com a gente no Marista. Valeu, né, Diogão. Caso. Rapaz... Ele mandou o seguinte: aí galera, vocês pediram e-mail e pra provar que eu assisto tudo até o final, inclusive os podcasts, tá aí minha mensagem, valeu, valeu Diogão. Valeu Diogão. Parabéns a todos pelo canal, eu e a Lala, minha namorada, também era do Maristão, o Chazão conhece, assistimos sempre e adoramos os vídeos. Do caralho. Continuem, a gente divulga bastante, valeu, valeu Diogão. Vocês estão orgulhando os amigos com uma parada tão bem feita e tão legal de assistir, além das dicas e críticas serem boas de fato. Essa parte ele deve ter errado, né? Eu não sei se ele realmente assiste. Aí ficou, agora eu fiquei na dúvida se ele assiste realmente. Pra sustentar a amizade. É, talvez aí. Porque eu não sei se ele assiste realmente os nossos vídeos não. Parabéns mais uma vez e boas festas. Boas festas pra você também, pra Lala. E valeu pela força, cara. Obrigadão. Valeu muito, hein? Gente. E aí, galera? Você vê? Tá vendo? Tá vendo aí, olha. Prestigiamos aqui. A gente também, lê. Né? A gente lê. Só um pouco. Parece que não, mas a gente sabe ler, cara. Chazão. Beleza. Ó, a gente começa aqui com aquecimento. E hoje é minha vez, né? Você fez do último, agora é minha vez. Adivinha qual é o tema? Natal. Olha Que surpresa. Que surpresa. Então vamos lá, Chazão. Isso não quer dizer que eu me preparei. Não, pois é, com certeza não. Porque eu também não. Fiz as perguntas de cabeça aqui, ó. Ó, não tem nem o que ler aqui. Vamos lá. Chazão, a primeira pergunta é o seguinte. Me Esqueceram de Mim, de 1990, aquele clássico. O clássico, massa. A primeira vez que a gente vê o personagem do Joe Pesci, ele tá vestido de quê? Hã? Vestido de quê? Sim. Velho, ninguém me foge, velho. Vestido de quê? Pensa um pouquinho aí, vai. Ah, eu acho que eu sei. Então manda. De eletricista do governo lá, ele tá com telefone. É telefone ou é eletricidade? Eletricista. É de policial, cara. Ah, mas porra, mas eu entendi da onde você veio. Ah, é policial mesmo. Puta que pariu, filho da puta. É a noite, aí o bicho tá conferindo se ninguém vai viajar e tal, porra. Filho da puta. Falando que vai ficar de olho, não sei o que é pra saber quem tá viajando. Ai, que desgraça. É isso aí. Mas mandou bem, eu vi que você sabia, mas você errou. Mesmo assim, tudo bem. Beleza. Ah. Segunda pergunta. Porra, em Um Herói de Brinquedo, filme do Arnold Schwarzenegger. Bonzão esse. Bonzão, filme bonzão. Você vai perguntar o nome do brinquedo. Né? Não. Turboman. A rádio vai dar um Turboman pra quem ligar e disser o quê? O que, que você precisa saber pra ligar na rádio e ganhar um Turboman? Essa pergunta foi bem mal elaborada, mas porque eu não escrevi, então eu tentei... Sim, a rádio quer que você diga alguma coisa. Essa coisa. O que, que é? Não, você não precisa me dar a resposta, precisa saber o que, que é que a rádio está perguntando. Porra, nossa. Em homenagem ao Natal, já vou pegar uma rabanada. Dia do aniversário do Schwarzenegger. Vamos lá. Não, esse eu não faço a menor ideia. Cara, são o nome das rendas do Papai Noel, cara. Nossa. Porra. Nossa senhora. Que aí eles ficam contando assim, ó, no bar, eles estão no bar, os dois aí. Ah, aí saem correndo e ficam brigando pra ver quem vai ligar do orelhão. E eles não sabem, né? Na hora. Sabe? Não, mas na hora H. Tanto que eles vão lá na rádio pegar e tem o negócio da bomba, ele fala que tem a bomba. Ah, é verdade. É verdade. Não, porra. Só tem uma renda com nome, não é isso, não? É, só uma renda com nome. É Rudolph. É. É, acabou? Sim. Chazão, última pergunta então. Já que você tá. Puta, você é péssimo de filme de Natal. Não, porra. Qual é o melhor filme de Natal de todos os tempos? É. Duro de Matar um. É, mas essa não era a pergunta. Isso era só um teste, só pra saber se, né, sua integridade aqui, moral. Porra, tudo bem, você passou nesse teste. Não, né? Mas na verdade é o seguinte, hoje eu pergunto o seguinte. O Grinch, filme do Grinch. Jim Carrey, que faleceu, jazido, Deus o tenha. É, já era, tadinho. É. Quem dirigiu esse filme? Chazão, velho. Perdei com a boca pra essa pergunta. Porra, sério? Você não sabe? Quem dirigiu o Grinch? Quem dirigiu o Grinch? Não foi o Woody Allen, nem o Scorsese. Nem o Quentin Tarantino. Quem dirigiu o Grinch? Quem dirigiu o Grinch? Nossa, velho. Foi o... Pô, tá bonzão o café, velho. Parabéns. Valeu. É, foi o... Não. Ridley Scott. Não, que Ridley Scott. Você tá apontando pro não, Blade Runner? Não, tá apontando pro Jack. Ah, tá. Tim Burton. Não, não foi o Tim Burton. Não foi o Tim Burton. Foi o próprio Jim Carrey. Foi o Ron Howard, cara. Cara, sinceramente, Chazão, você... Ron quê? Ron Howard, sabe aquele cara. Nossa, que dirigiu horrível. Vários filmes, inclusive a gente já fez uma crítica de um filme dele aqui no canal. Horrível. Tá lá. Não, Coração sério. Do Mar. Não, pode sério, conferir. Quem acertaria essa? Todo mundo que sabe alguma coisa o sobre filme de Natal. Se bem que eu até gosto do Grinch, velho. Ninguém não curte, eu gosto. É, de tipo, boa, assim, né? Mas cada menininha rouba a cena, né? Cada dentinho. Hoje em dia, se você programar só a dela adulta, acho que ela rouba a cena ainda mais, hein? Ah, eu não acompanhei a carreira rouba. Dela assim, tão pra frente. Bom, beleza. Mas agora já é maior de idade, galera. Porra, brilhei, hein? Brilhou. Chazão, depois dessa vergonha natalina aqui... Policial, velho. Bora lá. Vamos para a primeira notícia. Após seu maior sucesso de bilheteria e público, pelo menos, O Grande Hotel Budapeste, Wes Anderson anunciou o início nos trabalhos do seu próximo longa, Isle of Dogs, ou Corredor de Cachorros. É. Né? Sei lá. Ou pra quem não sabe inglês, a Ilha dos Cachorros. Não, não é Ilha, não. O filme será uma animação stop motion, formato já familiar ao diretor, que fez o aclamado O Fantástico Senhor Raposo. Horrível. Que você, pelo visto, não gosta. Larga de mão desses negócios. Tudo bem. De fazer animação. Além de Edward Norton, como Rex, um dos principais personagens do filme, também estarão no projeto talentos como, presta atenção, Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Yoko Ono, Frances McDormand, Liv Schreiber, dentre outros. O anúncio foi dado em um vídeo no YouTube com um mini preview da animação. É, Chazão, foi mini mesmo. Foi mini mesmo. O que você achou aí disso tudo? Ah, pô, eu gosto do Wes Anderson como diretor, mas... Você não gostou do Fantástico Raposo? Não. Essa animação do bicho eu achei chatérrima. E é uma das reclamações que eu ouço das pessoas dos filmes dele em geral, assim. A minha mãe que não gostou de O Hotel Budapeste porque ela achou muito chato. Eu acho que talvez, porque tem os atores, ficou melhor pra mim. Então, eu não tô com muita esperança nesse filme aí, não. Bom. Honestamente falando, tô com preguiça. Eu gosto pra caramba do Wes Anderson. E gostei muito do Fantástico João Raposo. É um filme que eu... Caraca, eu achei sensacional. É um filme do Wes Anderson em animação, cara. Eu achei melhor demais. É mais fácil ver esse filme pra dormir do que ver um jogo de golfe. Não. Bom, então, pois é. E eu gostei, então, dessa notícia. Tô animado. A mini preview, é realmente um mini preview. É, bem estranho. É, mas assim como qualquer coisa que o Wes Anderson faz. O vídeo que ele deu o anúncio é legal, tem o Edward Norton aparece assim no enquadramento divertido. É. É bacaninha, cara. Vale a pena procurar esse vídeo aí. Acho que o link para esse vídeo sem legenda, porque eu não vou procurar esse vídeo legendado, tá aqui no descritivo do vídeo. Se você estiver escutando o podcast, se fudeu, vai ter que ir lá procurar do mesmo jeito. Entra no canal depois. É. Mas é isso aí. Eu gostei, quero que venha logo esse filme. Normalmente filmes em stop motion demoram a ser feitos. É. Então provavelmente lá para 2018, talvez até 2019, né? Não sei. É quando a gente vai estar vendo esse próximo filme aí do Wes Anderson. Até lá, esperemos. Vamos ver se o bicho aprende alguma coisa com o Shaun the Sheep. É, porra, merece, que é um filmão de stop motion. Filmão. E mudo não, e sem falas. Não tem fala, velho. É verdade. Chazão, trailers. Trailers. Toda semana vários trailers são lançados na internet e a gente escolhe um aqui recente pra comentar com vocês. O de hoje, Chazão, saiu o primeiro teaser do Emoji, o filme. Chazão, Emoji, o filme. Que ideia. E aí, o que, que você achou? Eu achei o que os... Pelo menos as pessoas que fizeram o trailer acharam. Que é uma ideia péssima. Quem é que tá empolgado pra ir ver um filme sobre os emojis? Que são, assim, ao mesmo tempo são uma das coisas mais populares da internet, são uma das coisas mais zoadas. Sim, é porque não... É! Da internet, ah, né? Maria. Tipo... Emoji é muito imbecil. É. Ponto. Eu não sei, e não, eu não consigo, o cara tem que ser muito criativo pra fazer um filme bom disso, tá ligado? Porque... Olha, tá, mas e o teaser? Mas o trailer eu gostei. Eu gostei do trailer, achei engraçado, porque tá zoando os emojis, é isso que eu tô fazendo aqui também. É isso que foi esquisito, porque o trailer é zoando o filme, velho. O emoji que eles escolheram pra anunciar o bagulho É o nojinho. Não é nem nojinho. É o mé que ele diz. Ele se aprendendo como mé. Eu sou um emoji mé. Aí ele tem aquela cara de mé. A empolgação. E aí ele tem empolgação do mé. E ele fala... Emoji filme. É, que... Nossa, como eu tô animado. E é tipo meio idiota, porque... Eu me sinto assim. E você falando que você tá assim também... Eu fico sem vontade de ver o filme, por mais que a pequena cena que a gente tem depois disso é... Tem uma piadinha interessante, né? Puta, a piada é genial, mano. Não. É uma piadinha legal. A trilha sonora é inteligente também, faz sentido. E o formato do trailer eu achei bacana, que ele é vertical, né? É. Ele é todo vertical. Como se ele estivesse olhando pro... É, num celular. O que é uma bosta, porque aí o vídeo é comprido e pequeno, então ele fica desse tamanho se você vai vendo o celular, e se você vira o celular, ele continua desse tamanho, porque ele não vai pra tela toda. Ou seja, é um desastre. Desastre, velho. Porra. Mas eu acho que o raciocínio por trás foi fazer uns bichinhos amarelos igual o Minions. Falar assim, vamos fazer Minions amarelos. Isso é culpa, não é do Minion não, isso é culpa do filme do Lego, cara. O filme do Lego que é responsável por essa bosta de filme do Emoji. Mas Lego é legal, Emoji não é legal. Exatamente. Exatamente, velho. É, foda-se isso aí. Foda-se isso aí, foda-se esse filme do Emoji. E trailer broxante e... Nossa senhora, beleza. Próximo. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Pô, bem melhor. Chazão, enquanto você come seu sonho aí, eu vou falar aqui que a gente vai pra bilheteria nacional. Toda semana vamos comentar aqui... Toda semana não, né? Quinzenalmente. Vamos comentar aqui o resultado das bilheterias dos últimos fins de semana aqui no Brasil. Vamos lá. Padrão, a gente comenta aonde parou. A gente tinha parado na semana de 1 a 4 de dezembro, fim de semana de 1 a 4 de dezembro, com Animais Fantásticos ainda em primeiro lugar, 8,3 milhões. Em segundo lugar, a estreia do... Como é que é o nome dessa bosta, cara? Anjos da Noite? Esse filme dos vampiros? Underworld aqui. Jack Reacher, em terceiro lugar. Em quarto lugar, Doutor Estranho. E em quinto lugar, Arrival, que tinha feito 1,9 milhões. Você vê que a mediocridade reina. Reina. Oxe, se reina. Olha aqui. Aí vamos, então, para o final de semana seguinte, de 8 a 11 de dezembro. Nossa. Pela quarta vez consecutiva, Animais Fantásticos se segura em primeiro lugar com 5,3 milhões. A bosta lá do filme dos vampiros em segundo lugar com 3,7 milhões. Um filme nacional chamado O Vendedor de Sonhos Que as críticas que eu li. Exatamente. A gente não cobriu esse filme, mas o pessoal do Razão de Aspecto cobriu, e a crítica, o link pra crítica dele tá lá no nosso post, no nosso Facebook. Então você pode ir lá conferir. E ver que realmente não é um filme lá, essas coisas. Não só a crítica dele, como outras críticas que eu vi a respeito do filme. Filmão autoajuda. É. Daqueles que... É, e ruim. E ruim. É, mas enfim, é um filme de um best-seller, fez 2,5 milhões na sua estreia. A Última Ressaca do Ano, outra estreia, fez 2,1 milhões de reais. E, velho, Fallen. Que filme é esse? Não sei nem que porra. Eu não sabia... Que era esse filme, cara? É um cover? Sei não, lá. É o tipo B do Não Crepúsculo. Sei, eu não faço ideia do que seja esse filme, mas ele fez 1,6 milhões de reais na sua estreia aqui no Brasil. Não. E eu fiquei chocado com isso, porque eu não sabia. E Arrival, que é o filmaço. É, mas o que acontece? Não, mas Arrival ficou acho que em sétimo nesse final de semana, mas é porque teve muito filme fazendo... Sim. Muita grana. A Arrival acho que fez 1,2 milhões ainda e conseguiu, assim, fez bem. Só que os outros filmes ainda fizeram melhor, né? Mas enfim. Que situação ridícula. É, pois é. É que os outros filmes também fizeram bem, então a Arrival ficou pro descanteio. Esse Mas, cara. World, eu não consigo entender porque eu não conheço ninguém que viu esse filme e ele tá aí nas cabeças. Tá na cabeça, velho. É o quinto filme da franquia, completamente bosta. E tá, velho. E não só isso, como daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, porque eles ainda estão na bilheteria na outra final de semana. Mas desse final de semana aqui, queria falar da Última Ressaca do Ano, que estreou baixo, né? Também uma comédiazinha que aqui no Brasil não tava sendo muito divulgada. É. E o filme não é lá essas coisas, nossa crítica desse filme tá lá no canal, vocês podem conferir. E a crítica de todos os outros que a gente não cobriu estão no blog Razão de Aspecto. E dos que a gente cobriu também, vai lá, confere a crítica dos caras. Próximo final de semana, Chazão. Aí, velho, aí óbvio, né? Não tinha pra ninguém. Rogue One estreou no dia 15 de dezembro, então no dia 15 a dia 18 de dezembro a bilheteria foi o seguinte: Rogue One em primeiro, com 18,1 milhões. Animais Fantásticos caiu para segundo lugar depois, né? Na sua quinta semana de cartaz. Ele caiu para segundo lugar com 2,2 milhões. Sully, que tinha sido adiado devido a a tragédia da Chapecoense, né? Pois é, eu achei que foi muito... É, perspicaz. Inteligente do estúdio ter adiado. E respeitoso também. E conseguiu também, ó. Fizeram bem porque o filme fez 2,1 milhões na sua estreia. E é um bom filme. Esse filme vale a pena assistir. Não é o melhor filme do ano, não, mas é um bom filme pra se ver nesse final de ano, com certeza. O Vendedor de Sonhos caiu pra quarto lugar com 1,8 milhões. Nem sombra daqueles outros dois lá, da Última Ressaca Fallen. Do ano e do Fallen, sei lá, Fallen que bota. E em quinto lugar, então, Underworld. Caralho, Anjos da Noite. Cara, eu acho que é Anjos da Noite. Eu acho que é Anjos da Noite também. Anjos da Noite, Guerras de Sangue. O nome desse filme aí. Que fez mais 1,5 milhões. Ou seja, o filme tá há 3 semanas no topo das bilheterias. E esse é uma franquia que tá viva, mano. É capaz de fazer mais um, inclusive, eu acho. Pelo menos o mercado aqui no Brasil ele tem, sacou? Bizarro. Eu sei que eles não miram os filmes pro Brasil, lá fora. Mas aqui. Eu acho esse filme mó Blade feminino. Eu vi o primeiro. O primeiro é ruim. Bom, e Rogue One, né, cara? Fez 18,1 milhões, mas eu quero deixar bem claro que Animais Fantásticos fez mais. Na estreia? Na sua estreia, ele fez 22 milhões. Ele teve uma queda de 50% na sua segunda semana. E na terceira, ele teve uma queda baixíssima, cara, de tipo 20%, 20%. Então é um filme que fez muita grana ainda, tá fazendo. E eu acho que o Rogue One não vai conseguir. Não, eu também acho que não. Mas eu acho que tem essa questão de ter Star Wars todo ano já. Eu acho que já tem uma... Você acha que já tá cansando, apesar de ser só... Não é cansando, mas o povo lá, por que eu vou correr pra ver esse filme, né, e tal. E o... Isso, o Beast, o Fantastic Beasts, os Animais Fantásticos, é o ressurgimento dessa franquia muito forte, né? Que já tinha alguns anos que a gente não... Isso, que não via. Anos que a gente não via. Então a galera tava meio... Pois é. Isso... Me faz perguntar o seguinte, eu acho que um dos problemas, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu vou já dar uma prévia aqui. Um dos problemas de Hollywood hoje em dia é a pressa. É. Cara. É, eu também acho. Porque você acaba entregando roteiros que são aquém do que eles poderiam ser, sacou? É, pois é. Porque você precisa estar lançando filme todo ano. Não, até que, o Anjo da Noite. Não com o Rogue One, até porque eu não vi o Rogue One, não posso falar. Até o Anjo da Noite foi um que deu um tempo e aí lançaram. Exatamente. E aí ganhou dinheiro. Exatamente, tá ligado? Porque senão você fica lançando uma parada todo ano, eu não sei se o Star Wars quanto tempo vai conseguir se manter assim nesse hype todo. Sabe, os filmes da Marvel também, enfim. É difícil tanto que todos eles fazem dinheiro, mas. A mídia pra esse Star Wars novo não foi nem de perto o alvoroço que foi com o ressurgimento do Star Wars com o último filme. Cara, mas esse negócio de bilheteria é complicado porque é um argumento. Esse é que é o problema. É aí que tá o problema. Porque a pressa é um negócio que destrói a qualidade dos filmes. É. Mas a grana ainda tá lá, cara. Doutor Estranho é a maior. Quantos filmes da Marvel a gente já teve? 15? É, foi a maior estreia. A maior estreia de um filme de standalone, de uma história de origem. É. Bizarro. E Homem de Ferro é muito melhor. Muito melhor. Muito o melhor. Um é muito melhor. Muito melhor do que Doutor Estranho. E mesmo assim, ninguém tá, velho, indo mais, tá ligado? Eu acho que quase toda crítica que eu li falou isso. É a fórmula que já tá batida, você já tá cansado. Mas ninguém continua indo em massa, mano. Por que o estúdio vai mudar? Não vai, velho. Não tem por que mudar. E aí é palha porque destrói esses filmes tipo o Arrival, que não são exatamente franquia, que é um filmaço. Aí o Sully também, que é um bom filme. É. Porra, o Paul Salvador que tem o Tom Hanks. Exatamente. E talvez o Clint Eastwood dirigindo ali. Se alguém conhece alguma coisa um pouco mais do, né, do trabalho do diretor. Mas, cara, a Disney bateu esses, sei lá, essa semana. Nossa. 7 bilhões. Eles ganharam da. Passaram. É a primeira vez que o estúdio faz 7 bilhões. Pois é, então, tá dando certo essa tática imbecil aí. Imbecil pra nós que gostamos de cinema, né? Com histórias originais e tal. É. E até assim, eu gosto de franquia. Mas essa franquia metralhadora que sai todo ano. É, porra, cansa, cara. Cansa. E aí, Rogue One, eu não fui ver porque eu ainda não pilhei de ver, cara. Todo mundo fala, não sei o que. E eu adoro Star Wars, eu cresci vendo Star Wars. Velho, eu tava muito hypado pelo episódio 7 e tal. E o Rogue One simplesmente, velho. Oi, você pode lembrar que a gente tá falando desse filme, ó? É, bastante. Eu fiz reação ao trailer do Rogue One, tá ligado? A gente a gente fez um vídeo com o Luquinhas, nosso amigo. Nossa, lá em março, eu acho. Falando que ia ter Forest Whitaker, que atores que iam estar no filme. É verdade. Mas nossa, é isso, eu acho que os caras, é isso, eles não estão ganhando dinheiro, né? Não tem então, motivo pra mudar. E aí fica nessa, enfim, raios vindos do céu. É, exatamente, Animais Fantásticos tá aí pra, bom, mas tudo bem, deixa a JK quietinha que ela tá mandando melhor que a Disney, no atual momento, pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil. Tiazão, filmes que assistimos, cara. Agora a gente vai falar dos filmes que a gente assiste, que não são só aqueles que a gente põe os vídeos, né? No canal, a gente assiste muito mais filme do que isso. Então, eu queria pedir a sua licença aqui pra começar. Eu vi filme pra caralho. E eu tô, tipo, numa das melhores sequências, assim, que eu já tive ever, assim. Então eu vou listar, vou falar o nome dos filmes que eu vi, desde que a gente se encontrou pela última vez. E aí, depois eu comento um ou outro, mas eu só quero listar. Manda ver. Pra você ter uma noção. Eu vi To Kill a Mockingbird, que é... Ai, eu não vou saber o nome em português. É um filme do Netflix, em preto e branco, filme de 62. Filme bem legal, cara. Ganhou, acho que uns 3 Oscars, assim. É muito bacana esse filme. É aquele esquema, um formato, uma linguagem ainda diferente de cinema, assim. É muito, muito... Muito boa, assim, performance do ator principal, que é daquela música da Rita Lee. Como é que é? Gregory Peck. Aham. Exatamente, música da Rita Lee, sacou? Pois é. E com umas crianças e tal, e o cara vive numa cidadezinha. Muito bacana o filme. Encantada, da Disney, vi com a Nina. Que é legal, não é ruim não, tudo bem. Olha a Amy Adams aí de novo. Oddball, um filme aí da Netflix. Bone Tomahawk, eu vi o filme do Kurt Russell que a gente tinha comentado. Ah, sim. Sensacional. Curtiu, né? Curti demais. Não, peraí, não aquele que você viu. Sim, sim. É o outro. É. Forget Sarah Marshall é uma ressaca de amor, eu acho que é no filme, que é uma comédia romântica com o Marshall, do How I Met Your Mother. E o filme é muito bacana também. Não, esse filme é horrível. Não, o filme é bom. Nossa. Jack Brown, eu vi pela primeira vez Jack Brown. Jack Brown, legal. Do Quentin Tarantino, né? Nunca tinha visto, era o único filme dele que eu ainda não tinha visto ainda. É, eu também só vi recentemente. 50 Dias com Ela, 500 Dias com Ela, ou 500 Days of Summer, que eu finalmente entendi porque o nome desse título... Por quê? Caralho. Finalmente entendi o porquê do nome do filme em inglês. Gostei também, bom filme. Vertigo, ou Um Homem que Cai. É. Não, é um homem ou um corpo? Um corpo que cai. É um corpo que cai. Vertigo, porra, do Hitchcock. Um clássico do cinema. Clássico do cinema. Capitão Fantástico, revi pra poder fazer a crítica. Esqueceram de Mim, né? Daí que veio o meu conhecimento sobre o Joe Pesci e o que ele estava vestindo. Porra. Nós precisamos falar sobre o Kevin. Não sei se é esse o nome do filme em português. Esse filme, esse filme é pesado, mano. Eita porra! Que filmão, velho, mas é pesado. Bad Moms, que é uma comédia boa. Uma comédia boa com a. Boba e boa. Com a. Caralho, a menina do Forgetting Sarah Marshall, a Maggie. Não, Mia Kunis. Mia Kunis e As Mães. É uma comédia boa desse ano também, um filme engraçadinho. Nossa, não. Tem Netflix. É engraçado, pô. É uma comédia legal. Eu não consegui legal. Não, filme legalzinho. Ernest Salva o Natal. Esse é bom. Em homenagem ao SBT aí. Esse é bom. Porra. Resumi com a Nina. Não é bom, não, mas é. Porra, okay. Legal. War Dogs, cara. Finalmente eu vi Cães de Guerra. Cães de Guerra. Desse ano. Gostei muito o menino. Jonah Hill tá numa das suas melhores atuações. Eu acho que tá melhor do que nos filmes que ele ganhou ou foi indicado, né, no caso, ao Oscar, no Moneyball e no outro filme do Leonardo DiCaprio com o Scorsese, que é O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street. Eu acho que ele tá melhor no War Dogs do que nesses filmes. Ele tá excelente e o filme é bacana. O filme é bom. O filme é ok. A Coisa, eu vi The Thing, na verdade, de 2011, que seria o prequel do filme de 80 e pouco. E ele começa ruim, ele melhora no meio e dá uma caída no final. É uma bosta. É ruim. E Passengers, que a gente fez, já assistiu, que a crítica só lança no ano que vem. Isso. Pô, é filme, hein, velho. Porra! Cacetado. Vomitei aqui um monte. Depois eu comento mais de algum deles, mas eu quero ver você. O que você assistiu aí? O que você achou? Pois é, eu vi finalmente que eu nunca tinha assistido Hannibal. Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi, eu só vi o Silêncio dos Inocentes e pra mim tá bom. O Silêncio dos Inocentes é melhor, mas eu gostei muito desse filme do Hannibal. Achei muito legal, porque é um filme que a gente não vê mais filmes feitos desse jeito. Assim, é muito sombrio e é violento pra cacete. E o... como é que é o nome do bicho? Anthony Hopkins. O bicho é muito escroto, velho. Muito escroto. Ele é um ator que, velho, para com isso. Desliga, porque o homem é bom demais. É. Mas aí tem aquela ruiva que eu não gosto também. Porra, hoje eu tô foda dos nomes. Porque trocam a atriz, né? Tiram a Jodie Foster e colocam a... Que fez o... Julianne Moore. Julianne Moore. Olha aí, eu nunca vi o filme e soube agora, hein? Julianne Moore. Que não fode um pouco o filme por causa disso daí. É? Mas beleza, mas Hannibal eu ainda recomendo. Mas é a mesma personagem? É, ela faz a Sterling. Clarice. Sterling. Mas é bem legal o filme, assim, eu ainda recomendo. Não é tão bom quanto... Porque o outro é um clássico do cinema também. Pra quem não viu, veja não, agora. Para tudo, vai ver Silêncio dos Inocentes. Depois você pode. Eu vi... Eu não tenho certeza se eu comentei, porque eu comecei a ver tem um tempo já, mas aí eu finalmente terminei The Man Who Knew Infinity. É o homem que conhece, eu não sei, porque eu vi no Netflix, eu só vi com o nome original. Mas, traduzindo, é o homem que conhecia o infinito. Uhum. E é a história de um matemático indiano que aprendeu tudo sozinho. E ele é um dos nossos maiores gênios em matemática de todos os tempos. Tipo eu, assim. É, basicamente isso. É? Tipo, o cara, de cabeça, ele inventou uma série de... Resolveu uma série de problemas e inventou uma série de fórmulas que a gente usa até hoje, assim. Ah, tanto que o aniversário da matemática mundial é o aniversário dele. Aniversário da matemática? Que legal. E o cara morreu aos 32 anos de idade. Bizarro. O que aconteceu? O cérebro dele explodiu. Não, ele teve uma doença, ninguém conseguiu diagnosticar direito, achava que era tuberculose e... Morreu. Que na pena, Índia. Cara. Mas pô, é uma agora puta triste, história. Eu tava feliz e agora fiquei triste, velho. Pois é. Nossa, Zão. E tem o Jeremy Irons. Bom. E o menino, que é esse, eu não sei o nome dele mesmo. O menino do Slumdog Millionaire. O... Ah, o Patel. Não sei o que Patel, não é isso? É. Não sei o que Patel. O Zara Patel lá. Patel. Que bobagem, vai. E... Aí depois eu também vi, porque eu não resisti. Eu fui ver Rogue One. Aí, eu ainda não vi esse filme. E, cara. Pô, só vai, velho. Não, não é sendo só vai, não, mas é muito legal. É, sério? Não é sendo só vai? Não, não é sendo só vai, ah, não. Dev Patel, pronto. Dev Patel. Pronto, podemos continuar. Tudo certo. É... Então, Rogue One, muito legal. É... Como meu amigo Druidão falou, o início é meio devagar mesmo, mas do meio pro fim é só... Deixa eu pega. Pô, só... Tiro, bomba, porrada, dinamite. Não, não tem nem dinamite, nem bombas. Mas tem piu, piu, piu. Pô, muito fera, muito divertido. Nas férias, eu acho que é o melhor filme pra assistir. Melhor até do que Animais Fantásticos. Ah, ó. Ó, que surpresa. E eu também vi, né? É, porque a gente gravou juntos Os Passageiros. É. Mas aí, só ano que vem que você vai saber o que a gente achou desse filme. Pois é, mas eu vou pedir desculpa que eu não vi mais filmes. Mas é porque eu fiquei viciado em Masterchef. Eu tava querendo entender qual era a polêmica. Entendi. Aí assisti tudo nessas últimas duas semanas e vi o Masterchef. Tudo bem, eu tô viciado em Netflix no celular, que baixa os filmes pra mim. É, beleza, Chazão, eu queria comentar ainda alguns desse filme aqui. Primeiro, eu queria comentar o Encantada, que você Nossa. Criticou aí me assistir esse filme. Eu vi com minha filha, vi sim com a Nina. E eu gostei do filme, cara. O filme é divertido. É um dos filmes da Disney mais esquecidos, eu acho. E sem muitos motivos, porque o filme... Ele tá se zoando a própria Disney, cara. E pegando e se auto-referenciando várias vezes da maneira muito... Tá, porra. Da maneira muito engraçada. É, tem referências a quase todos os filmes de princesa da Disney. Tão óbvios que a minha filha sacou. Ela tem 4 anos. Ela falou, olha, isso é igual a tal filme. Olha, isso é igual a tal filme. As 2-3 vezes ela falou, olha, meu pai. E isso é um plus. É. Desse filme. Sim, porque é feito de maneira sarcástica e engraçada. Vale a pena sim, cara. Vale a pena. E na hora que ela vai pra cidade grande, cara, pra cidade de verdade, pro mundo real, o filme fica muito bom, cara. A Amy Adams mandou muito bem. E o cara, que eu não vou lembrar o nome dele, o Ciclope lá, que faz o príncipe de desenho que vai pra vida real... Também tá muito... Esse cara, sério, esse cara, eu acho tadinho dele. Ele tem as piores escolhas, talvez, dos piores agentes de Hollywood é dele. É o mesmo cara que fez Hop? É, esse cara. E ele tá muito bom no Hop. O filme é uma bosta, mas ele tá excelente, sabe? É, ele tem uma cara retardada, muito bom. Porra, que pena, cara, que pena. Mas, enfim, não me arrependi, não. Gostei de ter visto Encantada com a Nina. É, beleza. Bone Tomahawk, Chazão, esse filme, a gente tinha falado que o Kurt Russell é um dos atores de faroeste, né? É um dos reis do western, e a gente não sabia. Pois é, Bone Tomahawk é outra prova disso, cara, que o filme, eu tinha falado zumbi, mas não é zumbi não, são canibais. Ah, o filme é sinistro, maluco, muito bom, muito bom. É, a violência não é excessiva no filme, mas quando ela aparece, ela é bem explícita, assim, ó, sacou? É, mas o filme é bem Velho Oeste mesmo, assim, a vibe dele é bem tipo... O negócio é cru. Cru. E o filme é muito, muito bom, muito bom. Ele obviamente presta homenagens a filmes clássicos, né? E umas coisas bem tipo... O nome da cidade, pra falar que a cidade é alegre, é uma cidade tipo Hope Springs, eu não sei assim, tipo... Sacou? Então... É, esse tipo de coisa deixa o filme mais rico, as performances são excelentes, não só dele... Como do cara que... Eu também me esqueci o nome agora. Hoje tá foda que não, é o cara que, velho... Aquele cara aqui que já fez 1 bilhão de filmes. É, já trabalhou bastante com os irmãos Coen. É, enfim, que é o nome dele. Richard Jenkins. E é óbvio que eu falei o nome dele agora. E você, claro, não sabe o que é. Mas se você procurar no seu celular Richard Jenkins, você vai saber que esse cara é conhecido. Uma cabine. Como é que é? Cabin in the Woods. Ele fez o Came Depois de Ler. Ele, cara, o cara é bom, velho. O cara é muito bom. É porque ele sempre fica. Ele é o pai. Volante. Pai do Step Brothers, do Quase Irmãos. Ele é o pai da família ali. Cara, o filme. Ele é um ator muito engraçado. E nesse filme ele tá bem engraçado também. Ele faz um delegado meio velho, assim, meio senil. Muito bom, cara. O filme é. Não posso recomendar o suficiente. Bom Tomahawk. E, pra terminar não. Dois. 500 Dias com Ela. Todo mundo fala desse filme aí. Eu fui finalmente assistir. O filme é bom. Gostei do filme. É interessante a maneira como eles constroem o tempo. E que você vai juntando as peças. Eles vão contando lá. Tem um contadorzinho e tal. Ah, ninguém fala. Ah, porque ela é uma vadia, não sei o quê. Se você já assistiu e chamou a Summer de vadia. Nada a ver, velho. A mina, o cara é meio babacão mesmo, cara. Meio bosta. A mina é muito doida. Não achei meio nada a ver esse coisa que o pessoal fala. Gostei do filme, mas eu acho que o cara é meio vacilão mesmo. E eu se fosse aquela mina, eu não ficava com aquele cara. É, mesmo. Não. Ele é muito pastelzão, muito bicho. Pastel, velho. E assim, eu não gosto desse filme, não, velho. Porra, eu gostei. Nossa, eu acho muito gostei. Achei melodrama. Achei bem bacana. É, mas eu acho que eu não gosto porque conta na perspectiva do cara. Sim. E ele é muito chato. Ah, mas é. Mas se fosse contar na perspectiva da mina, ninguém ia entender por que ela ia estar com ele. Não, porque o cara é um banana. É. Aí você ia entender claramente porque ela trocou ele por um outro cara qualquer. Aí. Mas enfim. É, e aí... E eles não passam 500 dias juntos. Não. Não, são 500 dias que, sei lá. Que ele sofre, sei lá. Porque não tem nada de 500 dias com... Ah, uma merda. Com ela. Tira, tradução péssima. E Um Corpo que Cai. Bom filme, velho. Porra, esse bom filme é muito véio. Bom, velho. O Hitchcock, ele é um gênio, velho. Real, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele sabe é muito por que, bom. Que ele é muito bom? Ainda por cima? Porque eu acho o ator muito ruim. Ah, eu gosto dele, velho. Nossa, eu acho péssimo. Eu gosto dele, eu acho ele mó carismático. Eu não acredito nele em hora nenhuma. Não, eu acho que ele. O papel é idêntico desse filme do Janela Indiscreta. E eu mesmo tô. É, eu acho. Deve ser o mesmo personagem. Não é possível que seja pessoas diferentes, cara. É o mesmo cara. É porque o ator é muito ruim, só sabe fazer esse mesmo personagem. Mas o roteiro é genial. Genial. E a maneira, cara, diálogo, cara. E o filme é de 50 e. 58, sei lá. O filme é de 58. Esse cara filma diálogo muito melhor que a galera hoje em dia jamais vai conseguir fazer, cara. Alguns, né? Claro, não é o único. Mas, velho, sabe? Todo diálogo, não é um diálogo ou outro. Todo diálogo do filme, você consegue ficar preso porque não é aquele diálogo plano contra plano. Não, as pessoas se mexem, elas estão fazendo coisa. Cara, ele dá uma dinamicidade pra parada muito, muito grande. Que deixa o filme melhor, tá ligado? Nossa. São esses pequenos detalhes e os que enriquecem. Não, não, exatamente. A cena que ela se veste, que ela põe a roupa que ele quer, do jeito que ele quer. Puta, que cena, velho. Porque ela, ao mesmo tempo que você acha bonita, é uma cena muito angustiante, muito não, dá, machista. Eu tava ficando agoniado, velho, nesse filme. Porque, velho, sai daí, mina, corre desse maluco. Não tá acontecendo nada, mas você tá morrendo de medo dela se lascar na mão do bicho. Não tá acontecendo absolutamente nada, mas você tá vendo que o negócio tá muito doente ali. Tu fala, velho, não é possível, galera, sai, foge. Tá, e pra terminar eu quero falar do We Need to Talk About Kevin, que... Véio, mas não dá spoiler, velho, eu quero ver. Tá bom, então eu vou falar sem spoiler. O filme é muito diferente de qualquer coisa que eu tinha imaginado. Ele é um filme que constrói a linha do tempo também. Você constrói a linha do tempo na sua cabeça. Ele vai mostrando cenas sem falar tantos anos depois. Toda, tipo, várias vezes ao longo do filme. Você vê cena de agora, cena do passado, cena de um acontecimento X. E você vai ligando as peças de uma maneira brilhante que só no final eles revelam o que aconteceu e você fica de cara. Um outro filme que eu recomendo, não é tão bom quanto esse, mas tem uma pegada parecida, é o Rudderless, que é com o Anthony Yelchin, que faleceu, e o filme é muito bom também. É dirigido pelo William H. Macy, esse outro filme. E é bacana de assistir também. Esse daí é melhor. We Need to Talk About Kevin é melhor. Mas o outro é bom também, recomendo. E assiste esse filme, cara. Assiste. Não, eu tô é doido bom. Pra ver. É tô bom. Doido pra ver. Nunca mais eu quero ver ele na minha vida, mas ele é muito bom. Eu lembrei de um filme que eu vi. Eu também vi um documentário chamado DMT. Olha aí. A molécula. É isso? A partícula. Uma porcaria assim. Dos espíritos. Uma bosta o documentário, mas eu aprendi o que era DMT. Se você não sabe, procura, porque é interessante. Tem no Netflix também o documentário. Não falo nada. Chazão, último assunto. Bora, esse é o que eu queria. É, vamos nessa. Que... Chazão, 2016 foi um ano pra ser esquecido por vários motivos. Não é verdade? Nossa Senhora. O cinema, claro, teve a sua parcela de culpa nisso daí. Eu sei que a gente teve bons filmes, sim. Né? Mas a quantidade absurda de filme ruim ou decepcionante, né? Foi muito grande. Foi. Puta que pariu. Por isso, a gente, pra encerrar esse ano, vai trancar e jogar a chave fora. A gente vai listar aqui os piores filmes de 2016. Piores no sentido disso. Ou o filme é ruim mesmo, como, né? Pior. Ou o filme tinha um potencial muito grande e foi muito decepcionante. É. Não necessariamente o filme é ruim. É, tem uns mas até Mas eles... Que... É, mas eles... Mas eles... Cara... É, é faltou alguma coisa, velho, decepcionou. Decepcionou muito, assim, mas muito, não é pouco, não. Foi mesmo. Vou começar com um. Que a gente viu junto, inclusive. Foi. 13 Horas do Soldado Secreto de Benghazi. Michael Bay lançou esse ano um filme, Chazão. Foi. Que foi esse... Com o meu querido Jim, do The Office. E é uma tristeza. É ruim. Mas é porque o filme é ruim mesmo. É. Não, mas assim, gente... aquilo que a gente falou. O filme, de verdade, tem das cenas de guerra, muito de batalha, pegou, das melhores que eu já vi. Uhum. Mas o filme é ruim, cara. O roteiro é ruim. Péssimo. Os atores também, parece que os bichos estão perdidos no... É muito difícil de assistir esse filme. E os Michael Bayismos desse filme são absurdamente irritantes, cara. Ave Maria, pensar que ano que vem tem Transformers 5, cara. Pois é, o Michael Bay, eu acho que ele podia ser um... Podia inventar um tipo de diretor que você faz... É o diretor da ação. Você só põe ele na hora de filmar as coisas de ação. Porque o bicho é muito bom. Manda grande. Muito bem. Ele é muito bom. Muito bom. Fotografia dele. E as cenas de ação dele são geniais. Geniais. O cara manda muito. Mas aí... Você vai contar mas você botar o resto esse da cara, história. É, aí... Você botar esse cara pra dirigir o filme com a bosta, porque ele só vai usar aqueles recursos de fotografia que ele conhece, repetitivos, sabe, do filme todo na mesma hora do dia. Isso não faz o menor sentido. Como é que é sempre pôr do sol, cara? Como é que. Como assim, cara? Como é que toda cena tem que ter câmera lenta? Não. Por que você filma tanto cara sem camisa assim, Michael Bay? Cara, não. Nem a porra do passageiro que a gente viu que mostra a bunda do Chris Pratt. Tem tanta cena de corpos masculinos. É, de homoerótica quanto esse pôr nesse filme aqui, cara. Não, pelo amor de Deus. Aí, em seguida, a gente vem com uma das grandes decepções, se não a maior decepção do ano, que é Batman vs Superman, que, sem brincadeira, velho, esse filme aí partiu os corações. Partiu, cara. E assim, tudo bem, o filme não é bom. O filme não é bom. Não é bom. Mas não. Ele é, além de não ser bom, ele é completamente esquecível, cara. É? Hoje em dia, você só lembra porque do Batman vs Superman? Não. Por causa do Marta. É a única coisa que você lembra desse filme, velho. É a única coisa que você lembra desse filme, cara. É a única coisa. Não lembra mais nada. É muito decepcionante esse filme, assim. Era a chance da DC, né, roubar o seu espaço de direito e eles... Cagaram no pau. O filme é chato. O casting... Confuso, cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, nossa. Aí tem aquele problema dos arquivos já com a logo, as filmagens nossa. Do Flash já com a logo do Flash. Não, como é assim, velho? Não, é muito ruim. É muito ruim. Tá? E trata a gente como imbecil. Isso que me irrita. E tem uns personagens meio questionáveis. Eu gostei, mas teve gente que não gostou do Lex Luthor, por exemplo, né? O Lex Luthor Jr. lá. É, eu também não achei... Eu então, acho que não é nem de perto o pior problema desse filme. É, mas tem aquelas cenas bizarras do Superman de roupa na banheira com a Amy Adams. Não, putz, isso é muito doido, velho. É uma cagada. Que filme cagalhão, velho. Pode do Superman! Pode do Superman! Nossa Senhora. Eu fico com vergonha alheia. Sem brincadeira que é complicado. É, que foi pena, mal, né, aí, velho? Fãs não, da foi DC. Mal, caralho. Que, como é que você é fã disso, velho? Mas porra. Não tem jeito. Não. É, mas beleza. Ave César. Falando César. Filme decepcionante. Puta decepção. Irmãos Coen. Que os caras até então, pra mim, tudo porra. Que eu tinha visto era... É, não, eu já tinha... Ah, não, não é, não. É, não, mas enfim. Porra, mas era um elenco sensacional. O trailer muito tava bom. Bacana, sacou? É. E, pô, um potencial... E o filme é muito bem feito, assim. É, o ator excelente. Principal... Né, o George Clooney. Não, o George Clooney não é o principal. O principal é o... É o Josh Brolin. Josh Brolin, é verdade. O bicho tá muito, muito bem. Bom. Muito tá muito bom. Mas o filme é... É, o cara sabe trabalhar com os Coen também, né, velho? É. Todos ali sabem trabalhar. Isso que é o problema. Todos ali sabem trabalhar com os irmãos Coen. Porra, tem George Clooney. Tem a Frances McDormand fazendo uma participação mínima. Mas ela também tá muito bem na hora que ela aparece. A Scarlett Johansson. Tem a Tilda Swinton. Só a galera que já trabalhou com os caras, que manda bem... Pra caralho com os caras. E, velho, até o Jonah Hill e o Channing Tatum, velho, fazem uns papel pequenininho, que também tá muito bem. Todo mundo tá bem no filme. O filme é muito bem filmado, mas o filme é ruim, cara. É ruim. Porra, aí foi o roteiro mesmo que decepcionou. Não sei a montagem. Não sei o que foi, cara, mas não. É, curti. Tem alguma coisa lá o que. O filme não. Nossa, é muito decepcionante. Uma pena. Em seguida, a gente traz, pra tristeza do Arthur, X-Men Apocalipse. Pois é, eu gostei desse filme. Eu gostei mesmo, assim. Pô, eu mas, gostei desse filme. Pois é, mas tem isso. Muita gente não gostou. E, sinceramente, ele tá no, naquela questão de esquecível com o Batman vs Superman. Mas, pois é, mas eu lembro de ter saído do cinema gostando. É a única coisa que eu lembro desse filme. Eu saí gostando. Eu não Nem lembro. A cena do Mercúrio eu lembro direito. Eu não lembro de nada desse filme. Eu só lembro filme. Da música da cena do Mercúrio. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Eu não lembro de nada desse filme. Eu não sei porque que o Apocalipse tá matando todo mundo. Aí tem umas mulheres lá. O que que a bonitinha do momento? Stark. Não. Stark? Tem a Stark. Que é a Jean Grey. É. Nossa, que bagunça. Nossa mesmo, tem a Jennifer Lawrence. Tem a Jennifer Lawrence que... Pff, ela faz alguma coisa nesse filme? Não, uma coisa que ela não faz é ficar azul nesse filme. Ela fala, foda-se, vou botar essa porra dessa maquiagem não. Eu não vou ficar mais pelado nessa caralho. Essa caralho. Basta minhas fotos terem vazado na internet. É esse aí, também muito esquecível, sem contar o raio luminoso que... Exatamente, ainda tem esse roteiro péssimo no final. Não. Tem aquela cena muito boa do Magneto, da família dele, é verdade. Das flechas de madeira. Que é a única parte boa do filme inteiro. É. Eu acho. É. E a cena do Mercúrio eu lembro que é boa. Mas ela é igual a outra. Igual a outra. E a outra era melhor. É. Não, essa. E agora? E o Ciclope é bom. Eu gostei do garoto do Ciclope. Ah, o Ciclope é bom. Mas. Completamente esquecível esse filme. Pula. Pula. A gente vê pular esse próximo, na verdade. Tartarugas Ninja. Esse Fora é das Sombras. Ruim. Esse é muito ruim. Eu acho que é o pior filme que eu vi esse ano. Ele tá competindo com o que tá pra chegar aí. É, esse filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Esse filme é péssimo. E é daqueles... É... Se o Ave César é decepcionante, esse... Não, esse é ruim mesmo. Mas ele ruim. Tem tudo pra ser bom. Porque eles ouviram os fãs, eles botaram mais... É, tartaruga, socaram o filme nas tartarugas. O filme é focado nas tartarugas. Eles botaram mais coisas do desenho. Muito fanservice. E foi uma bosta, cara. Mas é horroroso, velho. É muito, muito ruim. Eu sabe, até tiraram a Megan Fox de cena quase, sacou? Foi. E ela tá péssima no filme. Pelo amor de Deus, como assim? Eu fico até envergonhado de gostar de Tartaruga Ninja depois. Depois disso, né? Eu não sei nem como é que eu vou comentar isso com meus filhos quando eles crescerem. Então, meu filho, quando o papai era criança, tinha um desenho. Tartaruga Ninja. Pai, eu já vi um filme de. Não, eu sei. Não fala pra ninguém que eu sabe disso quando era criança, não. Esquece isso. Esquece que eu comentei qualquer coisa com vocês. Porque é foda, velho. Não, é muito ruim, velho. Muito ruim. Para. Desliga. Desliga e vai embora. Ave Maria. Aí depois de Tartarugas Ninja, tem esse que eu não assisti. Que é... são os irmãos Grimsby. Ou Brothers Grimsby, não sei como é que é o nome. Aqui deve ser os irmãos Malucões, sei lá, bosta do nome aqui no Brasil. Mas, cara, que é um filme engraçado. Mas o filme é muito ruim, Chazão. Porra, o Sacha Baron Cohen lá, fazendo as Baron Cohenices dele lá. É. O filme tem algumas cenas engraçadas, umas muito apelativas, mas tem uma hora que eles estão dentro Atenção, eu vou falar devagar para vocês entenderem. Eles estão dentro do útero de um rinoceronte, ou algum bicho assim, hipopótamo, ou elefante, sei lá que porra. E aí vem um outro bicho e transa com esse bicho enquanto eles estão lá dentro. Então, o que acontece? Você tá vendo eles lá, e tem então, os dois caras apertados no útero de um bicho desse, e vem uma piroca de elefante ou de rinoceronte, e fica... Não, para, velho. Entrando no meio dos bichos, aí o bicho goza na cara dele. É muito escroto esse filme. Então, assim, não, cara, não. Não, é, pula. Não. E se o Sacha Baron Cohen deixou de fazer o filme do Queen, onde ele seria o Freddie Mercury, pra fazer esse filme, eu vou ficar muito triste. Mas eu acho que é porque ele não concordava com o caminho que o filme tava tomando. Não, que aí eu até... Ele é até um bom... Ele é bom ator, cara. Às vezes. Ele, não, mas eu acho que até pro Fred Mercury até combinava. Assim. Totalmente. Eu acho que ele era o cara pra fazer o Fred Mercury. E aí... Ah, não. É você que anuncia. Esse. Ah, Procurando Dory, cara. Procurando Dory é um bom filme. É... Mas é decepcionante. É. O Lucas do Cinemação gostou muito desse filme. Tadinho. Eu acho que também ele não deve estar batendo muito bem na cabeça. Mas ele tava... Acordado? Pois é, não sei, cara. Eu acho que ele deve ter sonhado com outro filme, porque não é possível. Ele tá lembrando de Procurando Nemo, acho que aí... ele confundiu. Acho que ele não percebeu que é Dory, Procurando Dory. Outro é, bicho, porque é bem fraquinho em comparação com Procurando Nemo. É. Em comparação até com outros desenhos menos bons do que Procurando Nemo. É isso, né? Aquilo que a gente já falava. A Pixar não queria fazer sequência. Aí a Disney... Comprou. É. Mas aí agora a gente vai pro problema. Procurando Dory é o primeiro desenho da Pixar a fazer $1 bilhão. Pois é. Aí, ó, que merda. Pois é. Olha aí que merda. Prepare-se pra Procurando Hank daqui a alguns anos. Você vai ver, cara. Procurando Marlin. Vai ver, nossa, vai vir alguma bosta assim. Com isso. Não faz assim comigo, mundo. Não, velho. Vocês. Filme aí, Procurando Dory. Ai, assiste em casa essas porcarias. Não, não é porcaria, eu não achei ruim. Esse mas... aí não é ruim, esse é decepcionante. É decepcionante. Eu esperava bem mais. Aí agora a gente tem um bom. Esse agora a gente é tem um bom. Bom. Esse agora a gente é, tem um bom. Ó, porra, esse é filé. Caça Fantasmas. Busters. Who you gonna call? Nossa, velho. Que tristeza. Tristeza. E assim, era a morte anunciada, né? Porque era o trailer foi um dos trailers mais odiados desse ano. Não, do não, ano passado. Não, não, da história. Da história. Da história. Da história. Nem o trailer do Emoji, com certeza, não tem tanto dislike quanto o... E assim, pra ser honesto, eu acho que muito dos dislikes desse filme foi por conta de preconceito. Rolou isso. O filme tem boas piadas. É. Mas não é um filme... Não, mas estragaram a memória, o que eu acho que é um problema. Estragaram pra mim a memória do Ghostbusters, que eu gosto muito, eu sou... Né? É, eu fui rever Ghostbusters esse ano, inclusive, pra poder ver esse daí, e eu confesso que não é lá essas coisas não, ele é bom, mas não é lá essas coisas também não. É, acho que a nostalgia é mais forte do que o filme. Ghostbusters é mó bom, e esse filme é muito ruim. É muito ruim. É ruim. Não é só nem porque é de Ghostbusters ou não, não, é porque é um filme ruim mesmo. As piadas não são boas na grande maioria. Elas não tinham uma química boa. É. As atrizes não tiveram uma química boa. Não, eu gosto delas individualmente, mas... É, foi uma tristeza total. Exatamente. Esse filme, assim, eu só vi até o fim só pra dizer que vi. Assim, porra, não aguentei até não, o fim. Não, sério. Assim. Triste mesmo. A única coisa que salva é o Thor. O Chris Hemsworth. É a única coisa que eu realmente, toda vez que ele apareceu, eu ria. E o personagem dele era uma bosta, mas ele era muito engraçado. Ele tava muito bem no filme. Chazão, aí vou eu. Eu não sei se você chegou a ver esse filme. Não. É o The Killing Joke, a animação do Batman. Dos quadrinhos mais aclamados de todos os tempos. Ah, vai lançar The Killing Joke, vai ser Rated R, vai ser censura 16, 18 anos, e não sei o que, o filme, que babá. Eu não conhecia os quadrinhos. Não conhecia esse quadrinho. E todo mundo botava pilha, porque era a história que o Coringa... quebrava o Gordon, o psicológico do Gordon, fazia uma lavagem. Velho, Na moral, eu vejo Game of Thrones. Eu vi no Game of Thrones o que o Ramsay fez com o Rick. O Rick. Né? Com o... É... Joffrey, como é? Não, não é Joffrey. Foda-se, com o Rick. Rick. Foi tão bom que ele fez, nem lembro o nome do original do cara. É dele, pra mim também virou Rick. E então, assim, aquilo ali, mano, é quebrar um cara. Aí eu fui ver o Killing Joke, tem uma história nada a ver da Batgirl e o Batman comendo a Batgirl. E aí depois ela leva um tiro. Ela nem morre, mano. Eu achava que a mina morria, ela nem morre, sacou? Ah, aí o bicho pega ele, põe ele na gaiola e fica, tira a roupa dele e pronto, é isso que ele faz com o Gordon. E eu falei, uai, cadê a parada toda? Então eu fiquei muito decepcionado com esse filme. É, assim, é legal porque os atores da dublagem dos Estados Unidos voltaram, né? O que dublou o Batman dos anos 90 e o Coringa dos anos 90, no caso, o Mark Hamill, né? O Luke Skywalker, voltou pra dublar o Coringa nesse filme. Então tem isso de positivo no filme, mas como a gente aqui não cresceu com essas coisas também, tanto faz. Eu achei bem, bem decepcionante esse filme. Em seguida, a gente tem... Falando em Batman e Coringa, a gente tem uma das maiores decepções também do ano, que foi Esquadrão Suicida. Olha aí, cara. Que não só é uma decepção, como é um filme ruim também. É. Porque, porra, velho... Que véio, filme ruim. Nossa senhora. Vamos fazer dinheiro, foi o que os caras fizeram. Pois é, a DC tem quem na cabeça, cara? O que eles têm na cabeça, velho? Não, muito ruim. Eles não conseguem ver isso, tipo assim... Não adianta ficar, tipo, eles são muito reacionários, assim. O que o público tá falando, eles vão lá e fazem. Aí lançou essa bosta desse Esquadrão Suicida. Nossa. A única coisa que presta do filme é a Harley Quinn e o Deadshot. Vamos fazer um spin-off da Harley Quinn. Vamos fazer um spin-off do Deadshot. Porra, cadê aquele plano que vocês anunciaram de não sei o quê? A Marvel, velho. Não. Beleza. O plano muda às vezes. Eles tiveram que adiar a Pantera Negra para Homem-Aranha. Eles cancelaram os filmes dos Inumanos lá, dos Inhumans que eles iam fazer. Porque, enfim, não tinha mais nada a ver. Mas, porra, vamos fazer Doutor Estranho, vamos fazer Homem-Formiga, vamos fazer Thor Ragnarok, vamos fazer Capitão América Guerra Civil. E os bichos mantêm esses planos e, velho, o universo é muito mais coeso. Os filmes nem sempre são aquela maravilha, mas eles são, velho, bons, tem começo, meio e fim, não ficam também, sabe... Muito. Não, esse filme é todo ruim, o roteiro é ruim. Eles acharam um monte de atores bons pra fazer e eles estragam todos eles. A Harley Quinn só é boa porque a menina fala assim: não, eu não vou deixar esse filme destruir minha carreira. A Margaret Robbie. E o Deadeye só é bom. Deadshot. O Deadshot só é bom porque o Will Smith é puta carismático do caralho. E aí podia ser o nome do personagem Will Smith, né? Porque assim, de Deadshot ele tem nada. Zero. Tipo, só tem uma hora lá que mostra o bicho atirando e só. O Coringa, meu Deus do céu, o que foi o Coringa nesse filme? É, o Jared Leto tentou, né? Tentou. Mas nem mostrou o cara, nem mostrou. Sabe por que não mostrou? Porque eles pegaram e deram o filme pra uma galera que faz trailer cortar, cara. Não, o filme parece uma grande propaganda de coisas que estão por vir. É, e a gente vai lançar agora a versão estendida. Nossa. Não sei o quê. Vai tomar no cu, agora, cara. Agora você já fodeu. Enfia essa porra, essa versão estendida no rabo desse. Não. Ah, mas eu fiquei sabendo que a versão estendida é bem melhor. Então lança a porra da versão estendida. Quem que quer ver filme bosta, cara? Pra depois... Talvez consiga consertar a cagada com meia hora de cena a mais. E mesmo assim não consegue algumas coisas, porque esse final do filme não tem conserto. Não, não tem. O filme é... Nossa. Mulher. Ah, eu vou ficar meia hora parada aqui, assim. Fiquem com medo. Socorro. Mas calma que ainda tem pior, mais coisa ruim por vir. A pizza aqui tá mais assustadora do que aquela mulher. A merda. Esse próximo eu acho que eu não vi. Também. É, Fora do Rumo eu vi, tá no, crítica no canal, péssimo filme com Jack Chan e com Johnny Knoxville. Nossa. Uma pena que eu gosto dos dois atores que não precisam de dublê, né, pra fazer suas coisas, sempre são famosos por, né, pelas... Pô, a cara tapa. É, pô, literalmente, o Johnny Knoxville, então, principalmente. Mas, pô, e o filme, velho, é muito ruim, cara, mas é muito ruim. E é do diretor de Duro de Matar 2, tá ligado? É, pois é. Não... E eu não entendi isso. Eu falei, como? Que vocês conseguiram fazer uma cagada. Caralho, o filme é muito ruim, cara. Mas o plus que o Jack Chan ganhou um Oscar esse ano. É, ele ganhou. Pelo trabalho, né? É. Da vida toda. Né? Tem um jeito de dizer isso. Chazão, esse próximo é teu. Esse próximo é. O próximo filme é Porta dos Fundos. O filme. Eu não vi. Obrigado por você ter me avisado. E você não. Muita gente ter me avisado. Sério? Obrigado, vida, por ter me avisado que isso foi uma bosta e eu fiquei longe dele. Eu gosto de Porta dos Fundos, né? Do canal dos caras. Outro filme que eu fiz, Reação à Trilha. É um dos vídeos mais bombados do canal, Reação à Trilha, que eu fiz, do filme Porta dos Fundos. E, assim, tipo, eles anunciaram, fizeram um trailer, né? Pô, ia ser o grande lançamento brasileiro do ano, né? É. E é muito, muito, muito ruim. É tipo assim, eu não consegui entender como que eles conseguiram fazer um negócio tão ruim. O roteiro é sem pé nem cabeça nenhum. Mas beleza, é um filme de comédia, tal. Não precisa ter muita... Mas os personagens são horríveis. Tudo é ruim, é um filme que dá vontade de sair no meio. Eu só não saí no meio porque é isso, eu gosto de filme. Falei, não, vamos até o fim pra ver. Não é possível, vai melhorar em alguma hora, porque é o Porta dos Fundos. Mas não tem hora nenhuma boa nesse filme. Nenhum. O começo é a única coisa razoável, porque é isso, você ainda não sabe o que tá por vir. Entendi. Pô, que bosta. É muito ruim. Eu acho que é o pior filme que eu vi esse ano, assim, meio com Ghostbusters. E o próximo aí também, que também é seu. E o próximo que... Porra, pelo amor de Deus. Eu fico até puto, velho. É. O próximo também foi um... É um filme decepção e bosta. Independence Day. O Ressurgimento. Que nome. Que nome? Nossa, é muito ruim. 20 anos depois. 20 anos depois, com a maioria dos atores que fez o anterior, com a exceção do Will Smith, que é a coisa que mais faz falta. É. E assim... É uma cópia megalomaníaca do original. Eles pegaram tudo que tem no original e fizeram assim, buf, cresceram as coisas. Em 20 vezes, né? Então, 20 anos, eles cresceram 20 vezes todas as coisas. E é horrível. É horrível. É muito ruim o filme. É. E eu adoro Independence Day 1. Adoro. Muito divertido. Eu sei que é retardado. Mas é muito divertido. É americanos, Halloween e não sei o que. Mas é muito divertido. E esse é muito chato. O Jeff Goldblum é a única coisa boa, porque ele é engraçadão, o jeito do bicho, mas nem ele conseguiu salvar esse filme. Que, nossa. Chazão, acho que o próximo é mais meu do que seu, mas é o Animais Fantásticos e Onde Habitam. É. Que eu... É, ele se encaixa na categoria de decepcionante, porque... Ah, não, cara. J.K. Rowling é... Pô, um gênio, cara, de verdade. Ela, o que ela fez com Harry Potter, o universo que ela criou é sensacional. E a única parte que eu achei boa desse filme é isso. É ver que existe espaço pra contar outras histórias dentro do mesmo universo. Mas as histórias têm que ser bem contadas, cara. Não adianta você fazer um filme, no caso aqui, um prequel do Harry Potter ainda, que tem... umas maluquices que você fala, velho, isso não faz sentido. E aí o final do filme, mais um problema de filme, que a impressão que eu tenho é isso. Apressado, termina de qualquer jeito, põe essa porra aí desse final mais ou menos aí. Um monte de potencial desperdiçado. Um monte. Eu espero muito que essa franquia retome do próximo filme e conserte ou justifique alguns dos problemas dessa daí. Porque senão... É. Eu acho que isso aí não tem nem escapatória. Não vai durar 3 filmes essa. Pior que não tem nem como falar, né, velho? Porque é muita grana. Ela vai fazer 5? Isso, porra. E aí eu acho que as pessoas falam mal dos críticos, mas eu acho que essa é a hora que a gente precisa dos críticos. Porque, assim, a gente vai com a vontade de gostar do filme. Sempre! E o filme não tem nada de errado, propriamente dito, né? Não, esse filme não tem. Não tem, assim. Não, mas eu digo, não tem nada que você fale assim, puta, é igual Ghostbusters. É, não. Mas é um filme muito médio, porque não tem nada de bom. Não tem nada de especial. Então, e isso é ruim, gente. Isso é ruim, porque né, a gente quer ir pagar pra ir ver uma coisa e ter uma experiência nova, interessante. Porra, pau no cu de Fantastic Beasts Where to Find Them aí, Animais Fantásticos. Foda-se, não gostei desse filme. E eu fiquei muito triste, porque eu sou um mega fã de Harry Potter, li todos os livros, vi todos os filmes, revi todos os filmes esse ano pra poder ver esse filme. Os filmes são muito bons, os filmes de Harry Potter são muito legais, cara. E li o outro livro que lançou agora também, da porra da criança, não sei das couves lá, que também é legal, gostei do livro, achei bacana. Mas aí vem esse daí e... Ah, não, cara. Pô, J.K., decepcionante. Mas, pra melhorar um pouquinho os ânimos, não. Eu vou falar um pouquinho mal de Jason Bourne. Mano. Que fui eu que assisti. Uhum. E, assim, não é... O filme é legal. É um filme de ação bom. Melhor até do que a média aí dos filmes de ação que saiu esse ano. Mas é isso. É Jason Bourne não é filme bom. É pra ser filme do caralho. É. Né? Porque é isso. O Bourne é muito fera esse. Esse é o problema do Animais Fantásticos também. Porra. É pra ser do caralho. É pra ser do caralho, velho. Não é pra ser bom. Não é pra ser ok. Ah, legalzinho. Então eu até digo, vá, assista. Mas assim. Jason Bourne pode ser uma das melhores trilogias, 1, 2, 3, da história do cinema. É muito boa a trilogia do Jason Bourne. Muito, muito boa. Mas esse filme, assim, você não entende pra que serve. Porque, pô, pra fazer isso aí. Não. Era melhor... Não ter feito. É melhor não gastar. E mais um caso de conseguir o elenco, conseguir o diretor, todo mundo de volta pro projeto, galera que trabalhou nos outros, isso. Pra vir entregar isso. Não tinha roteiro. É. O grande problema desse filme é o roteiro, assim. É, porque os outros bons são baseados no livro. Esse, eu acho que já estão escapando da ideia do livro e estão fazendo um negócio por fora. E aí, complicou, porque tirou toda a graça. O próximo filme também, não posso dizer que foi uma decepção, mas não é um filme muito bom. É Angry Birds. Esse eu não vi. É um desses aí, eu acho que tá na mesma linha de Emoji, mais ou menos. São esses clássicos ou... Clássicos. Clássicos não, são esses símbolos dessa era telefone, smartphones. É. Que veio pro cinema e assim, você não sem entende menor propósito pra o que é que isso tá fazendo lá. A história é fraca. Não tem nada demais nesse filme, assim, é tipo... É ruim, só um filme ruim. Pra que você fez isso, velho? É ruim. É, então ano que vem a gente vai estar comentando aqui também, do Emoji. Porque não tem muito escapatório, assim. É, também tá no nível do filme dos Minions, que é isso. Pra que você pegou essa coisa, que é bom num lugar, e aí você pega e isola ele e fala assim, ah, brilha aí. Como que não vai rola, brilhar? Não rola. O outro filme é meu também. É, você tá terminando aí. Esse foi uma decepção, é o filme brasileiro também, Elis. E assim, é muito bem produzido o filme, a fotografia é muito bonita, a atriz eu gostei, teve gente que não gostou, mas eu até gostei da tentativa dela de interpretar Elis Regina. Mas é um filme muito confuso, ele não sabe bem o que ele está contando, Elis Regina, se é a história dela toda, se foram os grandes momentos da vida dela, se foi as mudanças que, né, na vida dela que levaram aos grandes momentos. É um filme muito bagunçado e... É uma pena. Que pena. Eu fui com uma expectativa alta, porque a Elis foi quem foi. Né? E não fez jus a memória da Elis. E aí eu vou pôr um outro filme que eu achei uma bosta, eu espero que ninguém tenha visto, porque eu acho que poucas pessoas viram, chama Quinta Onda. Meu Deus, que é do com, céu, a menina... com a lindinha, que todo mundo acha ela maravilhosa, mas eu acho que ela tem muita cara de criança. É a Morris, não. É... Como é que é o nome da menina, velho? Porra. A Hit Girl. Chloe Grace Moretz. Pois é. É um filme horrível. Eu gosto desse filme de meio sci-fi, de invasão alienígena, e esse é o pior. Filme de invasão alienígena que eu já vi na história, assim. É pior do que Marte Ataca. Pô, Marte Ataca é mó bom, cara. Eu também gosto, mas a maioria das pessoas não gosta. Não, como assim, velho? Para. E, por fim, pra terminar, Money Monster, que é um filme que tinha tudo pra ser bom. Julia Roberts, George Clooney, dirigido por Jodie Foster. E é muito ruim. É? Muito chato. É uma crítica à sociedade midiática... E as celebridades e grandes veículos de comunicação e essa coisa das pessoas estarem conectadas e tal. Mas é muito chato, muito ruim, não faz muito sentido. Os personagens mudam as suas características no meio do caminho. Tipo, um personagem é pra ele ser, né, o famoso da TV que todo mundo gosta. E aí ele fica bonzinho. Nossa, é uma viagem muito ruim, eu espero que vocês não... Esses todos aí do Jason Bourne, até aqui eu não vi nenhum, então... É, e não... E não vou ver também. Tô não ia boa. Gastar muito seu tempo pra ir ver essas coisas, não. Mas agora acho que deu. Falei mal. Agora deu, Chazão. Deu demais. E, galera, muito obrigado. É, você... Esse foi um ano legal pra gente, né? Foi bom. Pro canal foi bom. A gente conseguiu... A gente estreou esse podcast aqui. Começou, fizemos 11 episódios esse ano. Dessa brincadeira. É, vamos dar uma pausa aí. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o próximo daqui a 12 semanas ou não. Mas também acho que a gente tá merecendo as séries. De repente é bom a gente estar descansada. E quando a gente volta com tudo. 2017 vai ser do caralho. E é isso aí, galera. Não esqueça de mandar seu e-mail pra gente, deixando seus comentários, sugestões e falando qualquer bosta aí. Isso, e... Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal. Ano Novo. Hoje, dia 25 de dezembro, Natal. Você tá vendo esse vídeo no Natal. Feliz Natal pra você. Feliz Natal. Se você viu no dia que estreou, senão deve ter tido um bom Natal e também. E bons filmes pra vocês, galera. Bons filmes. Falou. Falou. Até o Oscar. Até o Oscar.